fez um alô pro tio, fez um olá pra tia. Tereza é branca na cor, mas isso deixa pra lá, porque Tereza empurrou, porque ela sabe sambar. Tereza sabe sambar. Tereza sabe sambar. Tereza sabe sambar. Tereza sabe sambar. A vizinha quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra lá, mexe com as cadeiras pra cá. Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. A vizinha quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, e como a vizinha não há. Mexe com as cadeiras pra lá, mexe com as cadeiras pra cá. Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um bocado de gente na mesma situação, todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão. A vizinha quando passa não dá bola pra ninguém, todo mundo fica louco e o seu vizinho. Cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil a batucar. Tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil a batucar. O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Samba, samba. E o filho do Gan, a fofofó papa da mê, kikiriri titimuquê, cagaguejou a pata na lagoa pra batucar. Mas a Rosa, que era famosa em verso e prosa, não pôde dançar, porque estava bem presa no galho, plantada na terra, suspensa no ar, sem sair. Se abriu para o céu e rezou pro vento andar. Titico, tico no fubá, quando fubi fubá. Titico, tico no fubá, quando saiu na vocal. Titico, tico no fubá, quando fubi fubá. Titico, tico no fubá, quando saiu no vocal. Titico, tico no fubá, quando fubi fubá. Titico, tico no fubá, quando saiu no vocal. Titico, tico no fubá, quando fubi fubá. Titico, tico no fubá, quando saiu no vocal. O pato pai vinha voltando do batente, quando aquele contraparente bateu na boca um reco-reco para a turma dedar. E o neto do cisne, também achando que era gente, pensou a coisa diferente. Abriu o bico para o tico-tico pôr no fubá. Mas a Rosa, formosa, cheirosa, urbana da roça, queria sambar. E piscando os olhinhos charmosa, sacou do chicote pro vento enquadrar. E se desbatelou, despernou, desbraçou e ordenou pro vento andar. Skin ding ding, skin ding dong.

penojo vim, nem sei mais de onde que eu vim. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor, hein? Tudo é só amor para mim. Xangô agudô, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim. Xangô agudô. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, a me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô, agudô. Eu vim de bem longe, eu vim, nem sei mais de onde é que eu vim. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor, hein? Tudo é só amor para mim. Xangô agudô, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor, hein? Xangô agudô. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, a me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô agudô. Amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô agudô. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, mas me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô agudô.

Aprendeu a dividir.